agora que eu me dei por total, apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor acabou, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar, essa dor vai passar. Eu me dei por total, apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor acabou, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar, essa dor vai passar. Doeu, como eu nunca pensei de chorar por amor. Chorei, quantas vezes sozinho seu nome no quarto eu gritei. E não tá sendo fácil a dura missão de tentar te esquecer, te esquecer. Volta logo pra mim, porque o meu coração tá querendo parar. Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de te amar, de te amar. E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor acabou, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar, essa dor vai passar. Sempre, jamais vou deixar de te amar, de te amar. Como eu nunca pensei de chorar por amor, chorei. Seu nome no quarto eu gritei. E não tá sendo fácil a dura missão de tentar te esquecer. Jamais vou deixar de te amar, de te amar.